Fecheiro 21. Entretanto, estudei todas as informações que tínhamos sobre Rowan. Não pude deixar de acreditar que Deirdre Mayfair se sentiria feliz se pudesse ler tal história. Se pudesse saber que a filha era tão profundamente admirada e tão uniformemente bem-sucedida. E jurei a mim mesmo que nunca faria nada que perturbasse a felicidade ou paz de espírito de Rowan Mayfair. Que se a história dos Mayfair, conforme nós a conhecemos e compreendemos, estava a chegar ao fim na figura libertada de Rowan, então só podíamos estar satisfeitos por Rowan e nada faríamos para afetar de algum modo essa história. Afinal de contas, talvez bastasse um fragmento de informação sobre o passado para alterar o curso da vida de Rowan. Não podíamos arriscar uma tal intervenção. Com efeito, senti que tínhamos de estar preparados para encerrar o dossiê sobre Rowan e sobre as bruxas Mayfair, assim que Deirdre fosse libertada pela morte. Por outro lado, tínhamos de estar preparados para fazer qualquer coisa se, quando Ellie morresse, Rowan regressasse a Nova Orleans para averiguar o seu passado. Duas semanas depois do funeral de Ellie, soubemos que Rowan não ia regressar. Tinha começado o seu último ano como residente sénior em neurocirurgia e não tinha de todo tempo. Os nossos investigadores descobriram que Ellie tinha pedido a Rowan para assinar um documento em que jurava oficialmente que nunca iria a Nova Orleans, nem procuraria saber quem eram os seus verdadeiros pais. Rowan tinha assinado este papel. Não havia qualquer indicação de que ela não tencionava honrá-lo. Talvez nunca pusesse os olhos na casa de First Street. Talvez de alguma forma a maldição fosse quebrada e Carlota Mayfair acabaria vencedora. Por outro lado, era demasiado cedo para se saber. E que é que impediria Lasher de se revelar a esta jovem fortemente psíquica que conseguia ler os pensamentos das pessoas talvez com mais força do que a mãe ou a avó, e cuja enorme ambição e força ecoava as dos antepassados, como Marie Claudette, ou Julien, ou Mary Beth, sobre os quais nada sabia, mas sobre os quais poderia em breve descobrir muito. Enquanto ponderava todas estas coisas, dei por mim a pensar frequentemente em Petyr Fanabel. Petyr, cujo pai tinha sido um grande cirurgião e anatomista em Leiden, um nome que ainda hoje consta dos livros de história. Ansiava por dizer a Rowan Mayfair: vê esse nome, esse médico holandês que é famoso pelo seu estudo de anatomia? É seu antepassado. O seu sangue e a sua perícia talvez tenham sido transmitidos a si através das gerações e dos anos. No outono de 1988, os nossos investigadores começaram a relatar descobertas espantosas relativas a mortes traumáticas no passado de Rowan. Ao que parece, uma garotinha que brigou com Rowan no recreio da escola em São Francisco tivera uma violenta hemorragia cerebral e morrera a escassos metros de Rowan, antes de haver sequer tempo para chamar uma ambulância, tendo Rowan entrado em histeria. Depois, em 1974, quando Rowan era adolescente, foi salva de ficar à mercê de um violador cadastrado, quando o homem teve um ataque de coração mortal, enquanto Rowan tentava libertar-se dele. Em 1984, na tarde em que se começou a queixar de fortes dores de cabeça, o Dr. Carl Lemmel, do Keplinger Institute, disse à sua secretária Berenice que tinha acabado de ver Rowan inesperadamente e que não conseguia compreender a animosidade que ela sentia em relação a ele. Tinha ficado tão zangada que lhe virara costas à frente dos outros médicos da universidade. Na realidade, fizera com que ficasse cheio de dores de cabeça. Precisava de uma aspirina. Foi hospitalizado nessa mesma noite, com a primeira de sucessivas hemorragias, e morreu algumas semanas depois. Isso somava 5 mortes por acidente vascular cerebral ou cardiovascular entre pessoas que mantinham relações estreitas com Rowan. 3 destas pessoas tinham morrido, estando Rowan presente. 2 delas tinham estado com ela horas antes de adoecerem. Disse aos meus investigadores para fazerem uma verificação exaustiva de cada um dos colegas ou companheiros de estudo de Rowan e para verificarem todo e qualquer nome face às certidões de óbito em São Francisco e na cidade natal de cada pessoa. É claro que isto levaria meses. Mas daí a semanas, eles encontraram uma outra morte. Foi Owen Gander que me telefonou, um homem que trabalha diretamente para a Talamasca há 20 anos. Não é membro da Ordem, mas já visitou a casa-mãe e é um dos nossos confidentes de maior confiança e um dos melhores investigadores de que dispomos. Este foi o seu relatório. Em 1978, na UC Berkeley, Rowan tinha tido uma terrível discussão com um outro aluno por causa de um trabalho de laboratório. Rowan achava que a rapariga tinha deliberadamente mexido no seu equipamento. Rowan tinha perdido a cabeça, uma ocorrência extremamente rara, e atirado uma peça de equipamento ao chão, partindo-a, virando depois as costas à rapariga. A rapariga, então, ridicularizou Rowan, até outros alunos se interporem entre ambas, insistindo para que a rapariga se calasse. Nessa noite, a rapariga foi para a sua casa em Palo Alto, na Califórnia, isto no dia em que começava a primavera. No final da primavera, tinha morrido de hemorragia cerebral. Não havia qualquer indicação no relatório de que Rowan tivesse chegado a ter conhecimento disto. Quando li isto, telefonei imediatamente a Gander de Londres. O que é que o leva a pensar que Rowan nunca soube? Perguntei. Nenhum dos seus amigos sabia. Quando descobri a morte da rapariga através dos registros de Palo Alto, fiz averiguações junto dos amigos de Rowan. Todos eles se lembravam da discussão, mas não sabiam o que tinha acontecido à rapariga. Não havia um que soubesse. Perguntei-lhes diretamente. Nunca mais a vi. Imagino que desistiu de estudar. Não a conhecia bem. Não sei o que é que lhe aconteceu. Talvez tenha regressado a Stanton. É isso. A UC Berkeley é uma universidade enorme. Pode ter sido isso que aconteceu. Aconselhei então o investigador a continuar com a mais absoluta discrição, a tentar descobrir se Rowan sabia o que tinha acontecido à amante de Graham, Karen Garfield. Telefone-lhe ao fim da tarde. Peça para falar com Graham Franklin. Quando ela lhe disser que Graham morreu, explique-lhe que está a tentar encontrar Karen Garfield. Mas tente perturbá-la o mínimo possível e não se mantenha em linha durante muito tempo. O investigador telefonou-me no dia seguinte à tarde. Tem razão. Sobre quê? Perguntei. Ela não sabe o que faz. Não faz a menor ideia de que Karen Garfield morreu. Disse-me que Karen vive algures em Jackson Street, em São Francisco. Sugeriu que eu contactasse a antiga secretária de Graham. Aaron, ela não sabe. Qual foi a atitude dela? Cansada, ligeiramente irritada, mas bem educada. Tem uma voz extremamente bonita. Uma voz bastante característica. Perguntei-lhe se tinha falado com Karen. Forcei um pouco a nota. Ela disse-me que não conhecia Karen. Que Karen era amiga do seu pai. Creio que estava a ser absolutamente sincera. Bom, ela tem de saber o que aconteceu ao padrasto e à garota no recreio da escola. E tem de saber sobre o violador. Sim, mas Aaron, provavelmente nenhuma delas foi deliberada. Não vê? Ela ficou histérica quando a garota morreu. Ficou histérica depois da tentativa de violação. Quanto ao padrasto, estava a fazer tudo o que podia para tentar ressuscitá-lo quando a ambulância chegou. Ela não sabe. Ou se sabe, não consegue controlá-lo. Isso pode estar a aterrorizá-la. Disse a Gander que reanalisasse a questão de jovens amantes em pormenor. Procure quaisquer mortes relevantes de polícias e bombeiros em São Francisco ou em Marin County. Volte aos bares que Rowan frequentava. Meta conversa com um dos seus antigos amantes. Diga que anda à procura de Rowan Mayfair. Alguém a viu? Alguém a conhece? Seja o mais discreto e o menos perturbador possível, mas averigue-o bem. Gander telefonou 4 dias depois. Não se tinha verificado quaisquer mortes suspeitas entre os jovens dos departamentos que podiam concebivelmente estar relacionados com Rowan. Mas uma coisa tinha emergido das conversas do investigador no bar. Um jovem bombeiro que admitiu conhecer Rowan e ter gostado dela. Disse que para ele ela não era mistério nenhum mais, que era como um livro aberto. É médica, gosta de salvar a vida às pessoas e anda connosco porque nós fazemos o mesmo. Foi a própria Rowan que disse isso ao jovem? Sim, disse-lhe isso. Ele até brincou a esse respeito. Imagine, fui para a cama com uma neurocirurgia. Apaixonou-se pelas minhas medalhas. Foi ótimo enquanto durou. Acha que se eu tirar alguém de um edifício em chamas, ela me dará outra oportunidade? Gander riu-se. Ela não sabe, Aaron. Está obcecada em salvar pessoas e talvez nem saiba porquê. Tem de saber. É demasiado boa médica para não saber, disse eu. Lembre-se que esta rapariga é um gênio a fazer diagnósticos. Deve ter sabido o que se passou com o padrasto. A menos, é claro, que eu esteja completamente enganado quanto a tudo isto. Não está enganado, disse Gander. O que você tem aqui, Aaron, é uma brilhante neurocirurgiã, descendente de uma família de bruxas, que consegue matar pessoas só por olhar para elas. E a um certo nível, sábio, tem de saber. Pois passa todos os dias da sua vida a compensar isto no bloco operatório. E quando sai com alguém, é com um herói qualquer que acabou de salvar um garoto de um sótão em chamas, ou um polícia que impediu um bêbado de apunhalar a mulher. Essa senhora é um tanto ou quanto maluca. Talvez tão maluca como todos os outros. Em dezembro de 1988, fui à Califórnia. Tinha ido aos Estados Unidos para estar presente no funeral de Nancy Mayfair e lamentava profundamente não ter ido dessa vez à costa para tentar ver Rowan. Mas ninguém fazia ideia na altura que Ellie e Graham morreriam ambos no espaço de 6 meses. Rowan estava agora completamente sozinha na casa de Tiburon. Eu queria vê-la, nem que fosse à distância. Queria fazer uma espécie de avaliação que dependia de haver em carne e osso. Nessa altura ainda não tínhamos, graças a Deus, descoberto mais mortes no passado de Rowan. Enquanto residente sénior de neurocirurgia, trabalhava com um horário infernal, se não mesmo desumano, no hospital. E verifiquei que era bem mais difícil vê-la, mesmo de relance, do que alguma vez imaginara. Saía do hospital, de um parque de estacionamento subterrâneo, e entrava em casa por uma garagem coberta. O suíte Christine, ancorado mesmo à porta de casa, estava escondido por uma cerca alta de madeira. Por fim, entrei no University Hospital, procurei a cafetaria dos médicos e fiquei lá numa pequena zona para visitas durante 7 horas. Tanto quanto sei, Rowan nunca passou por lá. Decidi segui-la do hospital, tendo descoberto que não havia forma de descobrir quando é que sairia. Quando lá chegava, era igualmente um mistério. Não havia nenhuma forma discreta de pressionar ninguém para obter mais pormenores. Não podia correr o risco de ficar horas a fio na zona adjacente ao bloco operatório. Não era uma zona aberta ao público. A sala de espera para os membros da família e das pessoas que estavam a ser operadas era rigorosamente controlada e o resto do hospital era um labirinto. Acabei por não saber o que fazer. Fiquei profundamente consternado. Queria ver Rowan, mas temia perturbá-la. Não suportava a ideia de levar escuridão à sua vida, de ensombrar o isolamento do seu passado, que parecia, à superfície, ter sido tão benéfico para ela. Por outro lado, se ela era efetivamente responsável pela morte de 6 seres humanos, bom, tinha de haver, antes de poder tomar uma decisão, tinha de haver. Incapaz de tomar uma decisão, convidei Gander para tomar uma bebida comigo no hotel. Gander achava que Rowan estava profundamente perturbada. Tinha-a vigiado durante períodos frequentes, ao longo de mais de 15 anos. Tinha ficado muitíssimo abalada com a morte dos pais, disse. E agora podíamos confirmar, com bastante segurança, que os seus contactos esporádicos com rapazes de azul, como ele chamava aos seus amantes, tinham cessado nos últimos meses. Disse a Gander que eu não podia deixar a Califórnia sem a ver, nem que fosse de relance, nem que tivesse de me pôr de sentinela no parque de estacionamento subterrâneo. Absolutamente a pior forma possível de conseguir ver alguém até ela aparecer. Eu não tentaria isso, meu velho, disse Gander. Os parques de estacionamento subterrâneos são sítios sinistros. As suas pequenas antenas psíquicas detectá-lo-ão imediatamente. E ela interpretará erradamente o seu interesse por ela. E você acabará por sentir uma dor súbita na cabeça. Depois sentirá... Estou a perceber a sua ideia, Owen, disse eu acabrunhado. Mas tenho de a ver bem em qualquer sítio público onde ela não dê por mim. Olhe, faça com que isso aconteça, disse Gander. Faça você próprio uma bruxaria. Sincronicidade, não é assim que lhe chamam? No dia seguinte, decidi fazer algum trabalho de rotina. Fui ao cemitério, onde Graham e Ellie estavam enterrados, para fotografar as inscrições nas pedras tumulares. Tinha pedido por 2 vezes a Gander para fazer isso, mas ele tinha acabado por não o chegar a fazer. Acho que gostava muito mais dos outros aspectos da investigação. Enquanto lá estava, aconteceu uma coisa fantástica. Rowan Mayfair apareceu. Eu estava ajoelhada ao sol, a tomar alguns apontamentos sobre as inscrições, tendo-as já fotografado. Quando me apercebi de uma jovem, alta, de casaco de marinheiro e calças de ganga desbotadas, que vinha a subir a colina. Por instantes, só vi umas pernas muito altas e cabelo ao vento. Uma jovem criatura de rosto muito fresco e belo. Era quase impossível acreditar que tinha quase 30 anos. Pelo contrário, o seu rosto não tinha praticamente quaisquer rugas. Parecia-se exatamente com as fotografias tiradas há anos. E, contudo, parecia-se muito com outra pessoa. E, por instantes, esta presença perturbou-me de tal forma que não me consegui lembrar quem era. Depois, ocorreu-me, era Petir Van Abel. Ela tinha o mesmo ar louro e olhos claros. Era um ar quase escandinavo. E ela parecia extremamente independente e extremamente forte. Aproximou-se da sepultura e parou, a muito pouca distância, de onde eu estava ajoelhado, a tirar ostensivamente apontamentos da pedra tumular da madrasta. Comecei imediatamente a falar com ela. Não me lembro exatamente o que lhe disse. Fiquei tão enervado que não sabia o que devia dizer para explicar a minha presença ali. E muito lentamente comecei a pressentir perigo, tão claramente como o pressentira com Cortland há muitos anos. Pressenti um enorme perigo. Com efeito, o seu rosto liso e pálido, com os seus grandes olhos verdes, pareceram subitamente cheios da mais pura maldade. Depois ergueu-se um muro, por detrás da sua expressão. Fechou-se, muito como um gigantesco receptor que é súbita e silenciosamente desligado. Apercebi-me com horror de que tinha estado a falar da sua família. Tinha-lhe dito que conhecia os Mayfair, de Nova Orleans. Foi o meu fraco pretexto para o que estava ali a fazer. Ela aceitaria tomar uma bebida comigo? Para falar sobre antigas questões de família? Santo Deus! E se ela dissesse que sim? Mas não disse nada. absolutamente nada, pelo menos por palavras. No entanto, iria jurar que o receptor desligado se tornou subitamente num emissor altamente sintonizado e comunicou-me muito deliberadamente que não podia aceitar a minha oferta, que algo de escuro e terrível e doloroso a impedia de o fazer. E depois pareceu-me perdida e confusa, perdida e terrivelmente acabrunhada. Raras vezes, se é que alguma vez na minha vida vi tal dor. Ocorreu-me bruscamente que ela sabia que tinha morto pessoas. Sabia que era diferente de uma forma horrível e mortal. Sabia-o e este conhecimento selava, como se estivesse enterrada viva dentro de si própria. Talvez não tivesse sido maldade aquilo que eu sentira momentos antes. Mas fosse o que fosse que tivesse ocorrido, tinha terminado. Eu estava a perdê-la, ela estava a afastar-se. Nunca saberia porque é que tinha ido ali e o que tencionava fazer. Dei-lhe imediatamente o meu cartão, pulo na sua mão. Ela devolveu-mo, mas não foi malcriada ao fazê-lo. Devolveu-mo, simplesmente. Ato contínuo, voltou a metê-lo na minha mão. A maldade voltou a irromper dela como o clarão de um relâmpago num buraco de fechadura. Depois, a luz desapareceu, o seu corpo tornou-se tenso e ela afastou-se. Fiquei de tal forma abalado durante longos instantes que não me consegui mexer. Fiquei no cemitério a vê-la descer a colina. Vi-a meter-se num jaguar verde e depois arrancou sem olhar para trás. Eu estaria doente? Teria sentido alguma dor forte, algures? Estaria para morrer? Claro que não, nada disso aconteceu. No entanto, eu sabia o que ela podia fazer. Eu sabia e ela sabia. E ela tinha-me dito. Mas porquê? Quando cheguei ao Campton Place Hotel em São Francisco, sentia-me completamente confuso. Decidi não fazer nada de momento. Quando me encontrei com Gander, disse: mantenha a vigilância. Aproxime-se o mais que se atrever. Esteja atento a qualquer coisa que indique que ela está a usar o poder. Comunique-me imediatamente. Então não vai entrar em contacto com ela? De momento, não. Não o posso justificar enquanto não acontecer qualquer coisa. E isso pode ser uma de duas coisas. Ela matar outra pessoa, deliberada ou acidentalmente. Ou se a sua mãe morrer em Nova Orleans e ela decidir regressar a casa. Aaron, isso é uma loucura. Tem de entrar em contacto com ela. Não pode esperar que ela regresse a Nova Orleans. Olhe, meu velho, ao longo dos anos foi-me contando praticamente a história toda. E não afirmo saber o que vocês sabem sobre ela. Mas por tudo que me contou, esta é a pessoa com poderes psíquicos mais poderosos que a família alguma vez produziu. Quem é que pode dizer se ela não será também uma poderosa bruxa? Quando a mãe morrer, por que é que essa assombração do Lasher perderia uma oportunidade destas? Não consegui responder, a não ser para dizer o que Owen já sabia. Não havia absolutamente nenhuma aparição de Lasher na história de Rowan. Então ele está à espera da sua oportunidade. A outra mulher ainda está viva, tem o colar. Mas quando morrer, eles têm de o dar a Rowan. Por aquilo que me contou, essa é a lei. Telefonei a Scott Reynolds, em Londres. Scott já não é o nosso diretor, mas a seguir a mim é a pessoa na ordem com mais conhecimentos sobre as bruxas Mayfair. Concordo com o Owen. Tem de estabelecer contacto. Tem mesmo. Aquilo que lhe disse no cemitério foi exatamente o que devia ter dito. E a certo nível, você sabe-o. Foi por isso que lhe contou que conhecia a família dela. Foi por isso que lhe deu o seu cartão. Tem de estabelecer contacto. Não, discordo de si. Não tem justificação. Aaron, esta mulher é uma médica conscienciosa. No entanto, mata pessoas. acha que ela quer fazer isso? Por outro lado, o quê? Se ela sabe, esse contacto pode ser perigoso. Tenho de o reconhecer. E não sei o que eu próprio sentiria se estivesse aí, se fosse você. Refleti. Decidi que não o faria. Tudo o que Owen e Scott tinham dito era verdade. Mas eram apenas conjeturas. Não sabíamos se Rowan alguma vez matara deliberadamente alguém. Possivelmente não era responsável pelas 5 mortes. Não havia forma de sabermos se alguma vez entraria na posse da Esmeralda. Não sabíamos se ela algum dia iria a Nova Orleans. Não sabíamos se o poder de Rowan incluía ou não a capacidade de ver um espírito ou de ajudar Lasher a materializar-se. Ah, mas é claro que podíamos muito bem conjeturar que Rowan teria poderes para fazer tudo isso. Mas a questão era exatamente essa. Eram conjeturas. Conjeturas e nada mais. E ali estava aquela médica empenhada a salvar vidas todos os dias no bloco operatório de uma grande cidade. Uma mulher intocada pelo negrume que envolvia a casa de Fish Street. É certo que ela tinha um poder horrível. E que podia voltar a usá-lo, quer deliberada, quer inadvertidamente. E se isso acontecesse, então, eu estabeleceria contacto com ela. Estou a perceber. Quer ver outro corpo na morgue? Disse Owen. Não creio que venha a haver mais nenhum, disse eu zangado. Além disso, se ela não sabe que faz isso, por que é que havia de acreditar em nós? Conjeturas, disse Owen. Como tudo o resto.